Parabéns, você, amor. Bora pra uma rua. Quantas vezes você parou? Deixou o sonho pra depois. Ficou com medo de tentar e perdeu momentos que valem por dois. Deixou palavras no silêncio, guardou o beijo que queria dar. E o tempo foi levando tudo sem nem avisar. Então vai, faz tudo que tem vontade, ama com intensidade, vive essa liberdade sem se conter, porque a vida é curta demais e o arrependimento dói demais. Melhor se jogar no amor do que se esconder. Não espera o tempo passar, não deixa o medo te calar. Se o coração pede, então se entrega. A vida é feita pra amar. Então vai, faz tudo que tem vontade, ama com intensidade, vive essa liberdade sem se conter. Então vai, faz tudo do que tem vontade, ama com intensidade, vive sem se conter. Porque a vida é de curta demais e o arrependimento dói demais. Melhor se jogar no amor, ah, oh, ah, porque pendimento dói de ver. Suporterado, seja ditando, e o arrependimento tá demais. Melhor se jogar do que se esconder. És tu que se esconder. Se for pra errar, que seja tentando. Se for pra amar, que seja vibrando. Faz tudo com alma, faz tudo com fé. E nunca esquece o poder se tentei, se tem. You're right.